O Ministério Público de Minas Gerais firmou o termo de ajustamento de conduta com o município de São João del Rei, na região central do estado, para regularizar o trânsito no núcleo histórico da cidade. A prefeitura se comprometeu a instalar placas de sinalização no local e no entorno do município no prazo de 90 dias, além de câmeras de vigilância em pontos estratégicos em até 180 dias. A administração municipal deverá também notificar as empresas de transporte que operam na cidade sobre a lei municipal que estabelece normas para o trânsito de veículos pesados e de grande porte, de carga e de passageiros. Deverá ainda apresentar o plano de mobilidade urbana e a proposta para financiamento dele ao governo federal e à Promotoria de Justiça. O acordo prevê também a licitação do transporte urbano e a regulamentação dos dias e dos horários para atividades de carga e descarga no Centro Histórico de São João del Rei e no entorno. Em caso de descumprimento de qualquer das obrigações assumidas, o prefeito poderá pagar multa de até R$50 mil, a ser revertida em benefício do Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural de São João del Rei. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.